E aí, pessoas, mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí em edição extraordinária. Hoje temos quase a equipe inteira, faltou só dois. É quando um pode, o resto não pode, né? Então... Sempre assim. É. Hoje, normal. A gente tem, assim, hoje nós precisamos agradecer ao Thiago Melo, lá do MachineCast, porque, putz grila, hoje metade da leitura de e-mails é dele. Obrigado, Thiago! Eita, porra! Mas ele até uma falhada no som aqui. É, deu uma, o negócio estourou tanto o som que... Eita, ferro! Vamos lá. Quem vai ler o primeiro... Quem vai ler o primeiro comentário? É, primeiras damas. É... Vai do mal. Como assim? Eu como uma dama recatada aqui. Ronivon. Vou ler o primeiro e-mail dele. Primeiro comentário lá do... Acabei de fechar, estou abrindo de novo. Primeiro comentário lá do episódio 52, que é da última leitura de e-mails, inclusive. Aqui, achei. É que são tantos do Thiago Ramos aqui que a gente se perde. Então, vamos lá. Thiago Ramos. Fala, pessoal! Muito obrigado por lerem os meus e-mails e dar ideias. Risos. De futuros podcasts. Vigão, claro. Risada do mal é a mais, né? Você tem que ler como a mina do Google, né? Ai, meu caroço! Seu caroço, não quero nada com seu caroço. Muito obrigado. Meu Deus! Manda logo, pô! Se isso não vai acabar nunca! É, deixa eu. Posso ler? Tá difícil. Leia! Muito obrigado por lerem meus e-mails e dar ideias. Esses risos marotos aí. De futuros podcast, porque futuros podcast, então só tem um podcast no futuro, que virão, e claro, com a ilustre presença do Arroz, do podcast do Bob, que também admiro, ele lá do galera do Raul. É Raul. Não recomendo. É Raul? Sim, é Raul. Ou é Raul? Abraço, Diogo Bob. Deus. Não tinha que ter o acerto do ar? Nós recomendamos, hein? Não. KKK. Não tem mesmo. Raul? Pra Raul? É Raul. Tá bom. É tipo de índio? Tipo Raul? Raul. Não tem nada de índio, mas beleza, vamos lá. Beleza. Falando um pouco do filme Ghost in the Shell... Tudo bem que os americanos de vez em quando cagam em algumas séries. Digo isso pela versão do Dragon Ball e Street Fighter. Mas esperamos que ele... Que esse live... Que esse... Live ou live? É live. Bateu é live. Do... Live action. Que esse live seja... Ok. Live. É, que esse live action seja bom. Não por ser a... Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson. Ai, caralho. É... Não por ter Scarlett Johansson no elenco, para que seja pouco fiel ao do filme. Acho que vão inspirar mais um filme do que na obra em mangá. Outra é a relação ao suculento hambúrguer com Nutella. Tenho traumas por fazer algo tão diferente na cozinha, principalmente quando misturo algo salgado com doce. Bem, de um lado pode dar aquele embrole ao ver isso, mas como a rede do Palhaço Feliz sempre gosta de inventar coisas ao redor do mundo, vamos ver o resultado dessa mistura de gordices e sabores. Meu Deus, cadê uma vírgula? Procurando uma vírgula aqui que não tem. Tá difícil. Fiquei sem ar aqui, gente. Mas na minha modesta opinião... Aí, três pontinhos, a gente respira aqui, dá uma descansada, beleza. Pão mais Nutella e só. Valeu por esse rápido... leitura de comentários, e-mails e segue por aí. Thiago Ramos. Hoje não vai ser rápido, não. Vai ser longo o comentário dele. Bom, agora vem um comentário do episódio 53, mixtape com convidados, parte 1. Tenha as honras, Álvaro. Agora que tá abrindo aqui. Tá abrindo. Peraí, o mixtape é o. É o da Thayne? É, da Thayne. Thayne? É o quê? Thayne ou Thayne? Thayne! Thayne! A noite de Thainha, vinho, isso aqui. Thainha. Oxi! Então, vamos lá então. Mas esse também não é do Thiago. É, pode falar? Vai! É, aqui então a gente tem o próximo. Nosso próximo comentário, que na verdade é uma simples citação, mas já vale, porque é muita coisa. É, preparem-se para os ouvidos, porque é uma coisa muito longa. E. Meninos queridos, adorei estar com vocês mais uma vez. Ai, que beleza. Obrigado. Curto e objetivo. Seja muito bem-vinda sempre, Thayne. É, o próximo comentário do mesmo episódio, o 53, é novamente o Thiago Ramos. Zé, tem as honras. Ah, pode ler aí, cara. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Eita. Eu leio então. Então manda a bala. Vamos lá. O Thiago manda de novo. Salve, pessoal do OS. Parabéns pela fitinha cassete dos grandes hits e, claro, pela convidada Thay para conversar com vocês. É, quem dera que o Jorge... Peraí. Quem dera que o Jorge escolher uma música do K-On. Ri quando ele indicou uma música e o povo... Jesus, tá difícil aqui. Ri quando ele indicou essa música. O povo tá pensando, esse marmanjo escutando música fofa, nem parece que é o cara que é o cara da foto todo barbudo. A Thay escolhendo o Psycho Killer do Talking Heads? Normal, não é à toa que é a fama de host do mal. Do mal, ela é sua host? não é mais, pode ser. Olha lá. Meu coração está aberto para todas as BDDs. Yeah, baby! Yeah. E por fim, parabéns pelo cast, sucesso para todos. Sai. Menino, escreva com mais vírgulas, por favor. Beleza, agora a gente vai para os comentários do episódio 54. O nosso duo Afro Samurai Golden Boy, com a participação do Marcos, que raramente aparece por aqui. E da dupla. Marcos, a gente já falou que o Marcos é um mago. Ele aparece quando ele quer, não quando ele é chamado. Né? E com a dupla. Com a dupla lá do Chorume, Wesley Zop e Douglas Ganso. É o Safadão? Nope. Ah, então. É Wesley Zop, não Wesley Safadão. Wesley Snipes. Ups. Mas ok, eu vou ler aqui o comentário do perfil lá do pessoal do podcast. Fala aí, animesféricos. Acabei de ouvir o episódio e está sensacional. Afro Samurai é um anime foda e eu assistia na extinta MTV. Porém, não sabia que existia um longa-metragem e essas profundidades nos arcos, já que não conseguia acompanhar sempre. Vou reassistir com certeza. Uma coisa, vamos nos encontrar no Ressaca Friends? Estou estudando a possibilidade de levar um terço da equipe do site no domingo após a 1 PM. Podemos nos falar pelo Facebook. Um grande abraço, sucesso e um beijo no... Toba dos convidados chormosos. Ui! Ô, louco. Não, é que... Mas, assim, já chega... É, o cara já chega mandando beijo, assim, cara, paga um café antes, né, pô. Cara, uma dá coisa que... jantar, né? Uma coisa que eu digo. Pô. Se vocês escutassem o Chorume, vocês entenderiam o porquê que ele chegou dessa maneira. Tudo bem. Eu tudo acho bem. Que ainda foi pouco. Ah, porque, cara... Você chega metendo louco, velho, senão não rola. Considerando o histórico do mal, isso daí é pouquinho. Bom, do mal, vamos lá. É, ainda no mesmo episódio, lê aí o comentário do Team Blue, lá do Machine Cast. Vamos lá, comentário do Team Blue. Não assisti nenhum dos animes, porém o Afro Samurai joguei em um game. Mas não achei lá grande coisa. Mas duvido que vocês falando dos animes, me deu vontade de assistir. Abraço, pessoal. Team Blue. Mas, abraço. Grande abraço, Team Blue. É nóis! Pessoal, tá vendo aí? Pessoal do MachineCast aqui nos nossos comentários em peso, hein? Vamos lá. Álvaro, acho que o próximo comentário ainda do mesmo episódio é o seu. Que é é o comentário do mesmo episódio ainda, do Thiago Ramos, de novo. Então, pra esse comentário eu vou invocar o Mickey. Eita! Porque faz tempo que ele não aparece. Não faz tempo, não. Vamos ver se. Ele apareceu em dose dupla no nosso último episódio de 2016, tá bom? Então. Vamos lá! Que bosta! Fala, pessoal do AS. Quem diria que o pessoal seria do fórum... Mickey ou o. Não sei, isso tá mais pro Detonator. É o Detonator. Eu tô tentando pouco me baixar o Fudêncio aqui, eu vou ver tudo em mimimi. Lembrando que podcast não tem descrição de legenda, então nada de imitação do Fudêncio, por favor. Então, fala pessoal do AS. Quem diria que o pessoal do Chorume assiste essas coisas loucas de japonesas? E todos pensando que eles só pensavam em putaria e curração. Gente, é desse jeito? Daí pra baixo. Preciso escutar. Adorei o episódio. E o Zop também. É nesse momento que eu vou perguntar quem é Zop. Wesley Zop, um dos dois que participaram com a gente. Ok. Obrigado. E claro, deu vontade de assistir. Mas pra Golden Boy? Hã? Mas pra Golden Boy, pois ainda não assisti. Rapaz, me perdi. Vamos lá, Álvaro. Contamos com você. Oi. Não, eu me perdi legal aqui. Continua da parte e o Zop também, vai. Vai. E o Zop também. E claro, deu vontade de assistir. Mas pra Golden Boy, pois ainda não assisti. Mas mais uma lista interminável de coisas que tenho que ver. Cara, a gente tamo junto aí, que tem um monte de coisa pra fazer e nunca sobra tempo. E pela história fechada e cada episódio. Em Afro Samurai não vi totalmente. Olha, 5 episódios. Tem pouca coisa, cara. Porra, que vergonha. Ele fala mesmo, dá até vergonha. Não só pela dublagem do grande Samuel Jackson, mas vale a pena a saga por puro sangue. Bem somente isso, parabéns aos envolvidos pelo cast. Só faltava pergunta polêmica pro pessoal do Chorume. Pra vocês entenderem o que significa. Então, pra vocês entenderem o que significa, lá no podcast Chorume. Toda vez no meio do episódio, e quase sempre pro Wesley Zop, é feita uma pergunta polêmica daquelas de arrepiar o cabelo do Toba. Então. Então, assim, eu não ouso repetir ou reproduzir isso aqui no Animesphere. Então, né? Não saiu a pergunta polêmica pro pessoal do Chorume. Mas enfim. Então, para os mais interessados, vão lá no Chorume e escutem. Opa! E agora os dois últimos comentários ficam por minha conta. O primeiro é do Thiago Ramos de novo. Um é o Thiago Ramos, que é uma bíblia, e o outro é o comentário curto da minha amiga. Então, fica por isso mesmo. Amiga! Ai, caralho. Mas enfim, o Thiago, ele comentou em cima do post que eu fiz da cobertura do Ressaca Friends, que foi só texto. Eu não fiz nada de áudio. Então ele começou assim. A crise entrando nos eventos. Pois é. Todo mercado está sofrendo, é claro. O povo sofre mais para consumir e fazer algo. Mas nas piores marés surgem grandes reconstruções. Não sabemos o quanto isso vai durar. Mas vendo pelo mercado aqui que passou pelo boom de lançamentos. E agora freando por causa dos mimimis do pessoal em relação ao preço e qualidade dos mangás. Quem dera que o povo reclamasse até na qualidade do papel. Evento de menor espaço. O local nem usa direito todo. Agora na versão mais pocket, relembrando os bons tempos que pelo menos não se andava direito no local. Porém, pode ser que a instituição já tá de saco cheio dos organizadores. Não fui evento, afinal, só ia se me pagarem a passagem de avião ou mandarem uma nuvem dourada, mas aí testaria minha dignidade em entrar nele, e ele dá risada. Mas ultimamente estão fazendo de tudo para ficar mais interessante, apostando nos talentos nacionais, dubladores, cantores, youtubers. É a grande discórdia no último, mas chegar nos tempos que era legal e bem divertido vai ser bem difícil. Concordo, Thiago. Porque putz grila, cara. O evento que já chegou a ser algo grandioso, a trazer muitas atrações legais, mesmo que tenha começado como uma simples comemoração dos staffs do Anime Friends. Putz grila, cara, realmente. Ah, cara, mas tipo, a gente, o povo praticamente, tipo, a gente pode falar que o Ressaca Friends é um Anime Friends 2.0 bem menor, né? Mas é, ele surgiu por causa que era um evento à parte só pros staffs do Anime Friends. Aí ele começou a ganhar tanta fama que virou um evento separado. Mas é, tipo, cara, hoje evento no Brasil, digamos que fora a Comic Con, que traz coisas grandes, velho, aonde você for, é youtuber e dublador. É o que mais vai ter. Ah, vai falar muito da Comic Con. Não tem dublador, mas tem os atores dos seriados que o pessoal gosta e do youtuber. Cara, como assim não tem dublador? Tem um stand da Unidub lá dentro? Eu não fui esse ano, desculpa. Não, mas é que o ano passado também já tinha. Ah, então eu não vi esse stand. Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é quase a mesma coisa, a diferença é de tamanho do evento. E também dos organizadores, porque o Anime Friends e o Ressaca Friends são pela Yamato. E a Comic Con Experience é pelo pessoal do Omelete. E é o foco também, é totalmente diferente, né? São duas coisas completamente diferentes. O evento é, tipo, tirando... vamos falar que o Anime Friends é um dos grandes eventos que tem no Brasil também. Eu acho que de anime é o maior no Brasil. Não é, do nicho... Sim, então, do nicho ele é o maior, mas de evento em concentração de pessoas, graças ao ano passado, ele já perdeu pra Comic Con. A grana que é investida na Comic Con é absurda. Com certeza, mas também o preço dos ingressos arranca o couro, né, velho? Não, mas não tem jeito, né, cara? Você vai trazer o pessoal foda de fora, como? Aí, imagina o seguinte, só aquela parte do Arts Valley, meu... O Arts Valley também tem a versão deles no tanto no Anime Friends quanto no Ressaca Friends. Só que o Artist Alley desses eventos, eles são só material nacional. Já na Comic Con, imagino que venha gringo, né? Não, veio gringo, o McFarlane, não veio? A última. Cara. McFarlane. De cabeça assim, não sei. Tem que dar uma olhada na lista, mas... Tem aquele maluco que faz Mulher Maravilha lá, o que fez o Batman Cavaleiro das Trevas lá. Caralho, como é o nome? Fala, Álvaro, o nome? Frank Miller? Assim? Veio o Frank Miller. Mas o Frank Miller não é desenhista. Ele não fica na Arts Valley. Ele veio aqui como roteirista, participou de painel, de sessão de autógrafo com o cara, entendeu? Ele não desenhou a Mulher Maravilha lá da propaganda do... Sim, foi ele que desenhou. É, então. Mas desculpa, eu posso estar falando besteira, mas o Frank Miller não é só desenhista? Não, quer dizer, não é só roteirista? É um roteirista que sabe desenhar, pô. É um roteirista que sabe desenhar, ora. Não, eu não sei mesmo, é isso que eu tô perguntando. Enfim. Indo pro último comentário da Noah, Tatiana, o Neto, minha amiga. Ela mandou do nome... Amiga. Ah, me deixa, porra. O comentário é do nosso último episódio, o episódio 55, da retrospectiva. Ele mandou assim: nossa, vocês são muito legais e adoro ouvir vocês. O Jorge sempre me passa e eu sempre escuto. Mas sempre esqueço de comentar. Vocês são uma boa fonte de pesquisa. Obrigado. Ela fala assim porque ela também tá escrevendo uma história e ela utiliza muita referência de anime. por isso ela diz que a gente é uma boa fonte de pesquisa. Uhum. Bom, tirando agora os episódios, tirando os comentários que a gente já leu, Zé, o que, que você anda assistindo nos últimos tempos? Eu sei que você tá trabalhando pra cacete, mas conta aí o que você anda assistindo. Mano, eu tirei o atraso do Dragon Ball, né, mano? Dragon Ball Super, porque eu tinha ficado uns 5 episódios sem assistir. Assistir esses dias. Aí sim, hein? E aproveitar que a gente não tá num episódio de anime e tal, fazer uma indicação de um seriado, cara. Beleza, manda aí. Qual, cara? Eu assisti aquele 3% da Netflix. É, cara, é bom, tá da hora, hein, velho. Cara, eu gosto bastante, velho. Por ser produção. Okay. Mano, eu achei, tipo, de todo o material que eu já vi nacional, mano, é o melhor fácil, cara. Fácil, fácil. E olha que o hype pra esse seriado tá altíssimo, né? Ah, cara, eu não tinha tanto hype, tá. Não. Porque você sempre vai assistir coisa nacional esperando aquela carinha da Globo Filmes, né? Mas esse 3% ele é feito pela Netflix, né? Tanto que na Comic Con, pela divulgação em cima dele, tava foda, cara. Tá muito pesado. É que assim. Faz, né? Igual... A Netflix ela entra como produtora, né? O 3% ele ia pra ser. Eles fizeram a série e ela ia. Eles estavam tentando achar canal. Aí a Netflix comprou. Na verdade, Álvaro, o 3%, o que aconteceu? Eles tinham feito 3 episódios piloto, colocado no YouTube, e eles estavam vendendo esses episódios. A Netflix investiu grana pra eles fazerem os episódios, entendeu? Então, ela entra como produtora, ainda. Né? Entrou como produtora, não tava pronta ainda. Porque tem muito material que é assim, o cara faz e depois só transmite pela Netflix, né? Mas não é a produção deles. Esse não, esse foi. Eles injetaram grana mesmo. Interessante. Cara, é bem legal. Eu indico. Beleza, então. Do mal, tua vez, man. O que, que você anda assistindo de anime? O que, que você tá assistindo de bom? O que, que você indica? Cara, eu tava assistindo Digimon 3, a Season 3 do Digimon. Eu desisti. A Season 3? Assisti o Season 4. Tá, você diz a Season 3 do Digimon Tree ou do Digimon Adventures original? O original. Ah, tá. Qual que é a Season 3? Mas eu achei... É o... Miotismon ou não? Não, Season... Não, pai. Tem o Adventure Season 1, que é a saga do Tai, certo? O Thanos, então, que tava assistindo. Aí tem a segunda, que é a do... Esqueci o nome dos meninos. Que é a dos Digiovo lá, né? É, a terceira... Isso, que é a dos Digiovo. A terceira temporada. A terceira é o jogo de cartas lá, que o pessoal joga. É o Digimon Tamers. Ah, o Tamers. Isso. Então, eu desisti, cara. Eu não... Eu acho que eu tô ficando muito velho pra isso, que é uma das coisas mais... Um pouco mais agressiva. Ou do mal. Ele é muito só pra você entender, não são temporadas. Cada um desses Digimon, tipo Digimon Adventures, o Adventure 02, o Tamers e todos os outros que aparecem na lista são animes separados. Os únicos. Aí puxam por temporada porque é tudo Digimon. Sim, mas não são todos. É igual não são... Power Ranger, né, cara? Sim, exato. Os únicos que tem alguma sequência de história é o Digimon, a série do Digimon Adventures. O Adventures normal, o Adventures 02 e agora o Adventures 3. Que a gente tava falando, inclusive, esses dias aí. Sim. Eu comecei a ver o 4. O 4 parece que é um pouquinho mais sangue nos olhos. Embora ainda seja, eu acho, um pouco fraco ainda. Mas... Seguindo o que o Zé também tá falando aí, mano, que a parte de séries tá muito em alta ultimamente. Cara, eu comecei a assistir Westworld. É foda demais. Eu baixei aqui pra assistir. É foda pra caramba, velho. Eu tô... Cara, você vai ter um plot twist do caralho no final do... Nossa, continue, mano, vendo, você vai curtir. Eu tô no terceiro episódio, indo pro 4, né? É, cara, são episódios de uma hora, pique Game of Thrones mesmo. É. E, mano, tem o Anthony Hopkins lá, velho. É, Anthony Hopkins tá sendo vilão, quer ver? Ele é foda. Cara, ele é demais, velho. Eu me senti, tipo, assistindo Hannibal pela primeira vez, assim. Ele é fantástico. Não é à toa que é um dos atores mais premiados de Hollywood, né, velho? Nossa, ele é demais. E, meu, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Só passar a premissa do que é a série. Que, pra quem não conhece, existe um parque temático, um tema faroeste, né? Onde as pessoas pagam pra ter uma imersão nesse parque e lá você pode fazer o que você quiser. Então é bem pique terra de ninguém mesmo, cara. Você quiser ir lá estuprar, você vai, estupra, mata, assalta. Tem como se fossem umas quests lá dentro desse parque pra você, sei lá, buscar ouro numa mina, pegar fora da lei. E todos os NPCs que meio que vivem nessa cidade do faroeste são robôs, né? São autômatos. E eles trabalham com uma inteligência artificial que torna ele, faz eles agirem como pessoas normais, né? Só que de tanto você matar os robôs e reiniciar eles, alguns começam a tomar consciência do que acontece com eles, né? E essa consciência dos robôs acaba desdobrando uma porrada de conceitos de aonde começa e aonde termina a humanidade, seja de uma pessoa ou de alguma outra coisa. Cara, é fantástico. Eu tô assistindo aqui piração, né? A cada episódio um blow mind diferente. Fica aí a indicação então de Westworld. Você vai curtir, você vai curtir o final, cara, é muito bom. Bom, Álvaro, tua vez. O spoiler aí, cara. Não tô dando spoiler não, cara. Eu tô falando que, tipo, a série é muito boa. Então você vai curtir o final da série. Ah, cara, eu tô... pra não falar que eu não vi nada, eu reassisti Sailor Moon. Ai, que beleza. E Cavaleiro do Zodíaco. Tudo. Nossa, peraí. Falando... Eu quero dar uma adenda aqui no que eu tô vendo, que eu assisti o Lost Canvas, cara, dos Cavaleiros. É bom demais, né, cara? Puta merda. Nossa, nossa, é fodástico, meu. Lost Canvas é um que é uma pena que não tenha dado tanto ibope lá fora, cara. Por isso que eles não continuaram. Porque era um que valia a pena, viu? Opa! E a premissa é totalmente diferente do clássico que tava no cânone. Ah, não é tão diferente assim, né, cara? Que é, não, tipo, a história base é a mesma. Então, mas o que eu tô falando, considerando que ele é dentro do cânone e que leva a uma história similar, ele é completamente diferente do base. Do clássico. É. Sim. Eu só achei ruim que, tipo, não tem um final assim, né? Tipo, não tem final porque foi, tipo, meio foi que cancelado. Acaba do nada. Ele foi cancelado. Mas, meu... Sim. Ele foi cancelado, então eles forçaram um final só pra ter. É uma pena, cara. Porque, tipo, tinha como a gente sempre fala, tinha um leque de possibilidades muito grande. Bem isso. Tanto que eu até tenho a versão em Blu-ray que eu comprei ali na Liberdade. Eu tenho os dois boxes em DVD também. Os dois boxes que saíram eu tenho. Eu queria... Mas todos nós somos contra a pirataria, tá? Com certeza. Aí a gente, tipo, a gente vai entrar num problema muito grande, porque tem muitas coisas que não chegaram a passar no Brasil. Então você, assim, ou você tem que ter por modos ilícitos, então, ou você não vê. Tanto que os animes que são vendidos ali na Liberdade, todo mundo tem conhecimento disso, desde sempre recebe o aviso que é material de fã, que não é pra ser comercializado, e a única coisa que eles pedem é o valor relativo às mídias. É, cara, porque, tipo, infelizmente, a gente não tem mais essa cultura tão grande aqui, né? Sim. Faz baixa mesmo, faz pirata. Não, tem que tem que baixar, cara. Meu, porque me não diz... tem outra escolha. Mano, me fala uma coisa. Faz quanto tempo que não lançam um DVD bom de anime e que teve bastante repercussão na mídia, na mídia normal aí? Velho, mas aí cara, a gente já... teve foi a Saga de Hades. Saga não, de depois, Hades. É, pra falar... É, desculpa, sem querer cortar. Mas é, o Naruto em DVD fez muito sucesso também, cara. É, mas não, teve, não teve a divulgação que mereceu, né, velho? Claro que não, cara. Não. Mas o último, é realmente, o último que teve esse boom todo foi Cavaleiros da Saga de Hades. Exato. E isso em 1900 e a gente ainda era pirralho, pô. Não, cara, da Saga de Hades é de 2003, 2004. Então... Que, tudo bem. Que terminou, né? Então... Tudo bem, que seja que ele veio, por exemplo, em 2006, 2007, o DVD. É. Mas, putz grila, velho, já faz aí pelo menos mais de 10 anos. Cara, mas DVD é uma coisa que, por mais que, tipo, dói pra mim falar que eu sou colecionador de DVD, tá acabando, né, cara? Sim, agora é o Blu-ray que tá pegando... Não, mas eu tô falando até o mercado de Blu-ray, cara. É uma coisa que, tipo, é um mercado que tá ficando muito pra nicho. Sim. E não tem mais tanta divulgação. Sim, por causa que... É só, só pra colecionador, o streaming tá muito forte. Mídia física hoje em dia tá meio complicado mesmo. É, mas não tem jeito, né? Isso aí... Não tem jeito. O que é bom é deixar a indicação aí de assinar um Crunchyroll da vida, sabe? É, Crunchyroll Crunchyroll que já foi nosso parceiro por algum tempo. A Netflix também, que é, querendo ou não, a Netflix tem bastante coisa de anime também. Opa! Eu não sei as outras, os outros streamers se tem alguma coisa, mas eu sei que a Netflix a gente sabe que tem, que produz muita coisa também, né, de anime. Eu posso citar um terceiro serviço de streaming de anime, que é o Daisuke.net. É isso, eu não conheço. Tem o Hulu também. É, tem o Hulu, verdade. O que eu falo do Daisuke.net, que é onde foi lançado originalmente o One Punch Man. Mas ele tem aqui no Brasil? Assinatura? Não, é de graça, porra! Ô, louco. É, se a gente for falar de coisas de graça, então vale o Anitube. Anitube, hoje em dia, é uma sombra do que já era. Os caras... Ah, cara, que aí entra... É que derrubaram várias vezes, né? É, que aí entra o problema da, tipo, digamos, a pirataria, né? Porque eles estão, tecnicamente, fazendo pirataria na internet. Não, se for citar sites que trazem esse conteúdo gratuito bom pra gente, eu tenho assistido muita coisa pelo Animakai, pô. É muito bom. Tem muitos sites bons, tem muita coisa boa pra gente assistir por aí. Cara, o YouTube tem muito anime inteiro no YouTube. Vê o exemplo do Golden Boy, que a gente falou no episódio 54. Ele tá inteirinho no YouTube. Sim. Vê um que a gente, o tipo... O Lost Canvas eu assisti no YouTube, o Brotherhood tem no YouTube... A gente vai falar mais YouTube, pra frente... Fly tem no YouTube... Não é nenhum problema da gente falar, mas a gente vai fazer um episódio de Super Campeões. Super Campeões tá inteiro no YouTube. Aí, ó. E se tá no YouTube é porque o Direitos Autorais já foi liberado, pô. Eu não sei. Então... Não é tão velho assim não, cara, porque a lei de direitos autorais é 70 anos depois que foi lançado e ninguém mais reivindicou. Depende muito do país também. Aqui eu não sei não, viu? Eu acho que é meio pirata que tá ali, cara. Olha, não é meio não, viu? Na boa, se a Google não removeu do YouTube até agora, então é meio lícito e pronto. Cara, mas o YouTube tem um sério problema de, tipo, ele remove muita coisa que não tem porquê, né? Na verdade, eles removem as coisas que podem prejudicar ele com processos em alto valor. Esses animes antigos que quase ninguém vai encher o saco deles, eles deixam lá. É, por falar em anime, não só em anime, tem muito tokusatsu inteiro também, né? Sim. Mas também ninguém vai mais reclamar, pô. É, se você pegar, por exemplo, a Toyo, a... Ai, como é que é o nome das outras, pô? Acabei esquecendo. A Toyo, tem a Toei, a Shueisha. Ixi, tem pelo menos as quatro grandes aí do Tokusatsu, mano. Se eles não reclamaram até agora, pra que o Google vai tirar de lá, meu? Bom, agora a minha parte. Ultimamente eu tenho assistido Fullmetal pelo Animakai. Bom também. Tenho assistido o Dragon Ball Super e o Fairy Tail pelo Crunchyroll. E a minha indicação que eu vou deixar aqui, que eu inclusive já falei no episódio 55, mas vou falar de novo, que é o queijo. Esse você fala já há tanto queijo, tempo, cara. Cara, assim, é fanservice do puro. É ligado muito shonen, é batalha. Mas, cara, o plot é muito bom. E recentemente terminou a primeira temporada. São 12 episódios. No máximo 25 minutos cada episódio. E você acaba aprendendo a gostar. É só deixar o preconceito de lado. É, isso aí. A gente tem que se adaptar, cara. Eu tô num... Eu ando num modo que é, tipo... Cara, se o negócio tá te divertindo... Foda-se se é bom ou ruim. Pois é, cara. Assim, se o negócio tá te divertindo, de certa maneira é bom. Pra você é bom. Por exemplo, queijo, por mais que ele seja nonsense, pra mim ele me diverte. Pra mim ele tá sendo... Faz jus ao que ele tá se propondo, me divertir. Então tá bom. Pois é. Então tá bom. E eu conheço muita gente, Álvaro, e eu sei que você sabe disso, que assim... É, odeia com todas as forças Sailor Moon, por exemplo. Cara, Sailor Moon, eu tinha um preconceito muito grande porque eu não lembrava. De verdade. Eu lembro que eu tinha. Eu lembro que eu assisti na época da Manchete. Depois, eu não lembrava mais, cara. E tipo, eu falava, eu não vou assistir mais, voltar a ver isso, porque vai ser ruim. E velho, eu quebrei a cara, porque é legal, é divertido. Não, mas. A gente sabe que tem, tipo, principalmente a primeira, acho que a primeira e segunda fase de Sailor Moon, velho, é totalmente, você tem que entrar na época de novo, porque é lento, viu? Pois é, mas é só você levar em conta que na mesma época que tava passando, que se você levar em consideração que Sailor Moon é quase da mesma época que Cavaleiros... É, não, cara, Cavaleiros também, é o que eu falei, eu também, eu reassisti Cavaleiros. Toda a fase clássica. Cara, Cavaleiros é lento, viu? Porra! Pois eu lembrava que era tão devagar desse jeito. Pois Ah, eu lembrava. Pois é. Cavaleiros precisava de uma versão a lá Dragon Ball Kai. Pois é. Mano, eu falei isso aí, ó, faz tempo já. Aqui no eu lembro. Eu e lembro outra, não precisa levar muito tempo pra trás, não. Num dos últimos episódios, o Zé falou, é a diacha da regra dos 15 anos. Tem coisa que não dá pra assistir de novo, não, cara. Não, e não dá, não é porque é ruim, é pelo ritmo mesmo, cara. Sim, você tá com um ritmo completamente outro. Por isso que a gente vai refazer os episódios sobre Ghost in the Shell e Akira. Porque a gente tava num ritmo completamente outro, cara. A gente vai. Um dia a gente vai. Não, mas precisa, velho, porque Ghost in the Shell e Akira são duas referências gigantes no mundo do anime. E ainda fora do mundo do anime também, né? Vamos levar em consideração, por exemplo, Matrix, que levou o Ghost in the Shell como referência. Uhum. Akira também tem um monte de referência, mas é foda. Cara... adiar ao máximo. Cara, como podcasters, a gente tá trazendo anime pro pessoal, indiferente da época que ele foi exibido originalmente. Ah, sim, cara, se bobear, tipo, os filmes do Estúdio Ghibli, alguns são mais antigos que a gente já... De mais antigos que o... Alguns filmes... Que o Jorge. Alguns filmes do Ghibli realmente são mais velhos que o Zé. Eu não tava brincando, não. Tava falando sério. Não, mas isso mesmo. Alguns deles têm mais de 30 anos. Alguns deles têm mais de 30 anos de publicação. Da primeira exibição. Por exemplo, Dragon Ball, tá pare a pare ali comigo, pô. da primeira exibição do Dragon Ball clássico. É verdade, que se você olhar pelo traço, tudo, dá pra ver que ele é bem antigo. Pois é. Só depois que eles vieram se reinventando. Jorge. Diga. Nessa época não é, porque senão seria em preto e branco, né, cara? Fala. Nessa época é Astro Boy. Falando nisso, uma grande referência que é o Tezuka, né, pro mundo dos animes. Mas enfim, tirando essa zoeira de lado, né? Por aqui é, a gente. É, isso aí. É. Como diria o Gaguinho, por hoje é só pessoal. É isso aí. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Falou, galera. Até mais. Até mais. É. Um beijo na bunda. E feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo. A gente... O último cast que a gente lançou aí, anterior a esse, foi o da retrospectiva aí de 2016, né? Sim. Isso. E a gente falou das perdas que a gente teve em 2016. E entre a gravação desse cast que vocês estão ouvindo agora e o cast passado, Carrie Fisher lá. A princesa Leia de Star Wars. É, e eu tenho um adendo pra falar também, que eu falei que o Leme tinha morrido em 2016, mas então ele morreu em 2015. Errata, beleza. É. Mas, olha. Nós do Animesphere, por mais que não falamos muito sobre Star Wars, até porque merece, tem muita coisa que é muito boa, a gente dá toda a força aí pra família da Carrie Fisher, que ela vai estar no outro plano olhando pela gente agora também. É, e sem querer datar muito o cast também, hoje mesmo saiu uma notícia que, tipo, a mãe dela sofreu um derrame também. Hoje. Meu Deus, velho. Ah, mas também, né, olha o tamanho do impacto. A ordem natural das coisas é os filhos verem os pais morrerem. E ainda assim não é bom. Aí você olha pra uma pessoa que vê a própria filha morrer e ainda morrer do jeito que morreu. Pô, não é pra menos que ela vai sofrer qualquer coisa, né, pô? É. Pra quem não conhece, a mãe dela é a Debbie Reynolds. Ela fez Dançando na Chuva, cara. É um puto de um clássico. Pois é. Mas enfim, os nossos sentimentos pra família, pra todo mundo que gosta aí da Carrie Fisher e da toda a série Star Wars. E que a força esteja com vocês. Opa, até a próxima. Ela sempre estará. É, a força está comigo.